cai no sofá, sofá rei. Vim uma beça na cabeça, eu que sei. Quando ela insiste em beijar meu travesseiro, eu me viro do avesso. Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço. Pra depois, por que não? Você tá nessa rejeitada, caçando paixão, e eu com a cara mais lavada. Digo, por que não? A mãozinha lá em cima, vamos lá! Por que não eu?